Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre o meio-dia e as 14h, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Isso mesmo, já adivinharam o regresso das duas horas habituais por aqui da Orelha Extra. Bem-vindos sejam. Não poderíamos começar melhor. O regresso dos norte-americanos. Balaclavas. O novo Snake People. abertura de portas desta emissão radiofónica em duas partes, uma hora cada, ou quase. Orelha Extra com Fernando Cabrita via Rádio UFSCar no Brasil e em Portugal, RUC, RUA e Rádio Castrense. Podcast em www.orelhaextra.com. Começamos com o regresso da banda de Houston, no Texas, os norte-americanos Balaclavas. O novo trabalho chama-se Snake People e sai, tal como o anterior, de há 2 anos atrás, Roman Holiday, na renascida editora Dull Knife. Ouvimos por aqui 2 temas, Legs Control e depois Art Pose, para prosseguir White Denim. Over the sky, how they fight. Two countries they kiss. Cross the red light. A burnishing state. How it glimmers in the night. Peace of our clay. The fine edge of the life. Our love that take on the nature of giving is more than I'm able to live. A meaningful shake on the order of nature should be like a sort of a dare. A pedaling is the musings of angels which have in the arms of a past. Certo som dos anos 70, muito bem recriado pela formação, o quarteto que já foi um trio, White Denim, o último trabalho de, o tema foi Burnished. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it does? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Hello, from the House of... É um disco muito bem recebido aqui por estes lados, da menina Julia Alter. Para degustar requer mais alguma atenção do que determinada música pop. Chama-se Tragedy. Já passamos por aqui pelo menos 2 temas. Desta vez um ainda não escutado, Celebration. Thank you. inspirado na tragédia grega Hipólitos de Eurípides. Este Tragedy, disco estreia para Julia Holter, edição em CD e 300 discos de vinil há muito esgotados, mas ao que sabemos irá haver uma outra edição em breve. Tema por aqui, Celebration. Regresso agora do britânico William Bennett, por detrás do projeto White Noise, este com inspiração da música africana Cat Ends, Afro Noise Volume 1. estes minutos anteriores com música mais exigente, menos convencional. Julia Alter e depois Contents com Welcome to the Feast of Trumpets e Stabber's Conspiracy de Afronoise Volume 1. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com música de amanhã. Welcome to the future. E deve haver por aí gente esquecida, de certeza, que hoje é dia de espalha-brasas com Francisco Ribeiro, mas não irá acontecer agora, daqui a mais um pouco, possivelmente na segunda hora. Thank you.

honorary friendship is still only fish food. Made of honorary friendship is still only fish food. Made of honorary friendship is still only fish food. Marianne. Mais um tema retirado do álbum Scattered, Smothered, Covered para o projeto Appetite, liderado por Teddy Briggs, foi Marianne. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. De volta está também Joe Knight, a.k.a. Rangers. Mais um trabalho na Not Fun. Depois do estreia Suburban Tours, este chama-se Pan Am Stories. Thank you. Night, porque ficou John is the Last of a Dying Breed do álbum Pan Am Stories. Final da primeira das duas partes de Orelha Extra. Até ao fim, tempo ainda para escutar a compilação que recupera grande parte da discografia de uma banda que utilizava pelo menos os géneros musicais punk, hardcore e mesmo math rock. São os Shiny Beast, que tiveram a sua vida no início da década de 90 do século passado e andaram em digressão com muito boa gente que fazia furor na música dessa altura. Compilação, para além dessa mesma discografia, traz por aqui o último concerto que deram. Chama-se Stop Looking at Us, We're Waving Goodbye. Três temas, novamente, tal como a semana passada: Text Satan, Cletus the Butcher e Following Coretta, os Shiny Beast. Depois ainda um pouco para o novo projeto que contém Rob Mazurek, o Star Licker e o álbum Double Demon. I'm

A young man's money don't go so far these days. Hey, hey, hey, who's up? Histórico guitarrista nova-iorquino com 40 anos de carreira e, pasme-se, ao fim deste tempo todo, só este 2011 lança o seu trabalho a solo. Acompanhou, por exemplo, Richard Hell and the Voidoids, assim como fez parte do álbum histórico dos Clãs Sandinista. Acompanhado agora pela banda argentina Cápsula, falamos de Ivan Julian. Do disco The Naked Flame, ficamos para, ou melhor, na abertura desta segunda e última parte de Orelha Extra com The Waves e A Young Man's Money. De volta também Matthew Melton, agora com os Bare Wires, novo trabalho, Cheap Perfume. Such swing muito próprio deste rock and roll criado pelos Bare Wires, novo trabalho desta vez na Southpaw Records, chama-se Cheap Perfume. Ficamos com Don't Ever Change e Sweet Little Stranger. E daqui a pouco, mais uns minutos, e dá-se o regresso de Espalha Brasas com Francisco Ribeiro. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point, good. And now? Fend over. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. De novo, canadianos Bruce Peninsula, o novo disco também, Open Flames, o tema abertura As Long As I Live. I've been missing with something good. os ou as fica ao vosso critério. Girls de Father, Son, Holy Ghost, Honey Bunny e Alex. Segunda e última parte de Orelha Extra, à sexta-feira à noite, a partir das 23 horas, na Rádio da Universidade Federal de São Carlos, no Brasil, e ao sábado em Portugal, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. E agora sim, é tempo de espalha-brasas. In case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. A minha escolha de hoje recai sobre o disco dos Oscar and the Majestics, No Chance Baby. Se estão à procura de um grande clássico de garage rock dos anos 60, o período reconhecido como o renascimento da música, este é um deles. Os Oscar and the Majestic foram uma espécie de heróis locais no estado de Indiana, onde rasgaram sons no auge desses anos. A edição de No Chance Baby pela Sun Desert reúne até então a completa edição musical desta banda a partir da década em questão. Refrescantes, os Majestics não tinham agenda de estilo musical, uma assinatura sonora própria. Apresentavam sim uma multiplicidade ensacada de rudimentares palmas em bom ritmo, guitarras com tons e zumbidos de fuzz e riffs de baixo, completando o processo mais chegado ao estilo frat. São um dos maiores exemplos do frug, estilo musical frenético e louco dessa época, que incluía o chicken e o twist como danças. Todas as canções de No Chance Baby foram gravadas em Chicago nos estúdios Chess. De entre estas, Baby Under My Skin, Got to Have Your Loving, o tema que irão escutar mais à frente, e I Feel Good são construídas sob camadas de riff concisos ao melhor estilo dos The Kinks. No entanto, sobressaem outras músicas, o delírio instrumental que é Top Eliminator e ainda I Can Explain, um original dos Da U, que pelos Majestics foi redesenhado, tendo sido incluído uma dura condução fuzz de Oscar. Este disco é um registro único de uma banda única que, por muito que se ache milagroso, continua a tocar até hoje. Surpreendentemente, 51 anos desde a sua primeira encarnação enquanto banda. Deixem passar então os reis do fuzz, Oscar e the Majestics. I feel the sweet beat. attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rubrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. E mais uma vez aqui tivemos na Orelha Extra o sempre muito bom Espalha Brasas com Francisco Ribeiro, ele que mantém o sítio na internet Rock Around Blog, precisamente sobre este tipo de precisamente sobre este tipo de sonoridades. Desta vez, os históricos e imprescindíveis Oscar and the Majestics, para continuar uma compilação que acompanha o mais recente número da revista britânica Uncut. O título diz tudo: Still Smiling, a tribute to the genius of Brian Wilson. Though I sleep, I see it all. I make my bed to live again. What's so bad about dying? Thank you. feel like laughing now. I could use a laugh and how. I could use a telephone all alone, me and my old radio. Got a lot of nerve, all right. Not what I deserve tonight. We ought to get together, tell that so-and-so. Shaking the big apple tree, barking for a bite, you see. Sun is up on New York town, honking round, run down my battery. Drop me off at Walk to Walk, it's about another block. And it's been lovely here on Wall Street. There is just nothing but ash in the air, confetti all colored with blood, the jewel-encrusted mud, flattened hearts. She's beaten and battered and buttressed and broke, dining on dregs, gone begging, no joking. Is human desire, love letters lost in space, now smoking. The mouth of the river yawning south to the sea. No time to hesitate, just time to say I love you. Two flaming birds on fire, they kiss their lives goodbye. Above the concrete street, we meet and die. Without a trace of our embrace, you can't place my face, though you are trying. Till dust will stop our labored love, we must drop all fear, now a flying. A heartbeat from the Hudson down to the sea. Compilação oferecida com o último número da revista Uncut, Still Smiling, a Tribute to the Genius of Brian Wilson, dois grandes músicos, primeiro o imprescindível, ou melhor, acabámos de ouvir o imprescindível Van Dyke Parks com Wall Street e anteriormente um músico que tem um cantinho muito especial aqui no nosso coração, o norte-americano Liam Mays, que assina como Plush o tema que ouvimos. Found a Little Baby saiu em single em 1994 e porque do projeto Plush, aqui na prateleira, mesmo em frente aos nossos olhos, está o álbum primeiro que Liam Mays editou em 1998 através da Domino, por que não escutar o tema abertura. Chama-se More You Becomes You Plus. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Ah, that helps. I didn't know her life was so sad I cried. I é só mesmo para deixar água na boca. Para a semana ouviremos mais. O álbum estreia em 98 para Liam Hayes, que assina Plush, chama-se More You Becomes You, e o tema foi Virginia. Para prosseguir, nos minutos que nos restam até o final destas duas horas de Orelha Extra, vamos lá ao barulho. Salve seja. Birth. Memories of me, my own. And I see shit with you. já não existe mais. Finaram-se este mês de outubro, de Chicago's Birth, o álbum que foi editado tão bem este ano, homónimo. Ouvimos 100 Year Old Hag e os próximos a ver se aguentam mais do que um único ano de vida e a fazer, claro, boa música. Chamam-se Peace Sandwich, do estreia Northrend Psych, desta vez Not in Jail. Advanced alien race. What do you expect? voltamos ao álbum, colaboração entre Tao and Mira, no caso deste tema abertura Eleven, com a participação de Tony Yards. O álbum é homónimo. Final de mais duas horas de Orelha Extra, é o nosso bye-bye. Cá vos esperamos para a semana, no mesmo local, à mesma hora. Até ao fim, os Reigns, do novo The Widow Blades. Capture.